todos os tempos sobe à tribuna e declama o verbo incomparável em louvor a Bezerra de Menezes. Pétalas de rosas caem sobre toda aquela multidão. E logo em seguida, vem a emissária de Maria de Nazaré. O espírito superior, Celina, aproxima-se trazendo um jato de luz e dizendo: eu venho em nome da Senhora trazer uma mensagem para ti, Bezerra de Menezes. A mãe de Jesus intercedeu e te concedeu que fosse permitido, Bezerra, reencarnar em mundos superiores, elevar-se a esferas sublimes, deixando a sombra e o sofrimento do planeta Terra. Bezerra de Menezes vai às lágrimas e diz, com coração compungido: Celina, minha filha, eu não mereço. Se eu me fosse lícito permitir alguma coisa, eu pediria à Mãe Santíssima que perdoasse as minhas imperfeições. Mas se for me permitido pedir algo, leve esse recado à Senhora, interceda por mim. Peça-lhe a ela que eu possa ficar aqui na Terra, no Brasil, que não me seja permitido abandonar o Brasil enquanto houver um brasileiro chorando, que não me seja lícito sorrir enquanto houver sofrimento em nossa querida pátria verde amarela. Rogue, Celina Maria. A emissária parte velozmente, o coro de vozes, as músicas se sucedem. E após alguns instantes, uma mão gigantesca, com uma pluma, escreve no infinito: Adolfo Bezerra de Menezes Cavalcante, teu pedido foi deferido, foi aceito. Ficarás na terra verde amarela até quando quiseres, trabalhando com o amor que tu tens dedicado até hoje. Foi o clímax daquela reunião inesquecível no mundo espiritual. Bezerra de Menezes continuou. E agora, no ano de 2000, 1 de janeiro de 2000, Divaldo Pereira Franco narra a mesma reunião, cada vez mais bela, quando se completaram 100 anos de dedicação do apóstolo brasileiro, que mais uma vez pede: renuncie às felicidades e alegrias de mundos superiores para estar ao lado do sofrimento, da dor dos seus irmãos brasileiros. E hoje é amado em toda parte. Divaldo Pereira Franco afirma que onde ele chega, na Itália, na França, em Portugal, na Suíça, na Suécia, nas regiões longínquas da Ásia, na África do Sul, o nome de Bezerra de Menezes é aclamado, porque se percebe ele com a sua legião de anjos, de benfeitores no bem, levando amor, consolo e esperança a toda parte. Bezerra de Menezes continua o seu trabalho. Nessa semana, tivemos a oportunidade de falar em uma instituição espírita assistencial, a FALE, que trata de soropositivos, de pacientes com AIDS, e fizemos essa mesma palestra, e a dirigente nos disse: Nazareno, na outra sede, na matriz do FALE, que fica em Uberaba, um senhor de idade, todas as semanas comparecia, trazendo uma caixa de alimento, de leite, e depositava na frente da FALE, da instituição, nem sequer entrava. Todas as vezes aquilo se repetia, e certo dia eu perguntei: mas por que que o senhor nos traz essas provisões que são muito úteis, mas por que que o senhor não entra? Ah, minha filha, eu não sou digno nem de entrar nesse lugar. Alguns anos atrás eu estava muito doente, eu estava perdendo a visão, o meu médico disse que eu ia me tornar cego, eu estava disposto a suicidar-me. E passando na frente dessa instituição, vi um senhor